Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho baixo nível de insanidade. Que eu dou uma expor, eu tava louco para gravar esse Nerdcast. Olha aí. Aqui é o Afonso Solano e Fnglui Niknaf Cthulhu Klae Wagnak Ftang. Olha, o que você acabou de invocar, o Cthulhu? Não sei, cara. Engasguei com pão aqui. Aqui é o Fabiabu e Lovecraft fez de mim alguém pior. Aqui é o Denilson, eu e meus amigos do Nerdcast, os mais novos integrantes da Ordem Esotérica de Dagon. Olha só! Yes! Yes! Aqui quem fala é Burrand, vocês estão falando do meu universo. Olha! É porque o Caio, pra quem não sabe, nosso querido Blue Hand é igual! Igual ao Lovecraft. Inclusive, tem que ter uma foto do Blue Hand e do Lovecraft nessa vitrine. Tem que ter aquelas que divide o rosto ao meio. Exatamente. Aqui é Azaghal Earcraft. Como é que é? Hã? Earcraft. Earcraft? É, que você é o orelha. Ah, puta que pariu, tá bom. Caramba, tá bom. Que horror, cara. Então acertei, já comecei a perpetuar o horror. Começou com o horror. Muito bem, nerds, estamos juntos aqui para falar de um assunto aterrorizante. Vamos falar sobre a vida e obra de Howard Phillips Lovecraft. Não Lovecraft, Eduardo Spohr. Não, o negócio é o seguinte, eu sou brasileiro, eu falo Lovecraft, Wagner Love, falo isso. Não, quem não gostar, você fala Lovecraft. Não, não, isso é um maluco aí que falou. Quem é Lovecraft e quem não gostar tá desafiado. Pronto, acabou. Com a presença aqui do nosso querido Denilson, o nosso especialista da semana, que é, ele tem um site há 8 anos, chama sitelovecraft.com, que fala sobre a vida e a obra de Lovecraft. Então o cara é o cara certo para estar aqui. Ele está lançando um livro, O Fantástico Mundo de H.P. Lovecraft, não é, Denilson? É, estamos lançando esse livro aí. Está sendo divulgado, fazendo uma pré-venda aí no site. E quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, está convidado aí a entrar no site. Muito bom. Sitelovecraft.com é o site do Denilson. Dá uma procurada lá no livro dele. Certo? Ô, Denilson, é um nome meio redundante, né, do site. Não? Sitelovecraft.com? Sim. É porque o site se chama site, é isso? Isso, site Lovecraft. Né? Não, mas tem tanto jornal que chama jornal. Não é? É verdade. Nada a ver. Muito bem, vamos para as insanidades deste Nerdcast depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Vamos. Muito bem, Azaghal, a partir de hoje em pré-venda na Nerd Store, Branca dos Mortos e os 7 Zumbis. E outros contos macabros. Grande novo clássico do terror de Abufobia. Ih, quase que foi. Abufobia. Abufobia, ninguém sabe quem é. Um novo autor que nós estamos lançando pelo selo Nerd Books. Excelente. E, cara, é mais um lançamento Nerd Books, cara. Uma obra-prima. É, cara, sério, eu acho a obra-prima do Yabu. Eu acho. Não. Do Abufobia. E olha só, capa dura, Jovem Nerd. Olha. Estamos só botando nossas manguinhas de fora. Capa dura, muito bom. Hot Stamp vermelho 720G. Tá, isso pra galera não significa nada. Mas vai significar quando você pegar o livro e ver as letras em vermelho espelhado. Olha que bonito. Não, cara. É um livro bonito. Tá não bonito só, pra caralho. Não só pelo conteúdo, mas pelo mais um trabalho de editorial de Azaghal. Muito bom. Tá, cara. Bonito pra caralho. Não, tem que dividir aqui todo o mérito e toda a excelência desse livro com o meu querido Fábio Abu. Que ele se esforçou pra caramba. A gráfica dessa vez não é mais em Curitiba, foi em São Paulo. Ele foi na gráfica, acompanhou a impressão de capa, aplicação de hot stamp, corte do miolo. O cara tá correndo atrás. Isso, o Fábio Abu foi contratado só pra isso, que quem escreveu o livro foi o Abu Fobia. Exatamente, exatamente. Ele é um funcionário. Mas, cara, vamos falar um pouco aí do livro, pô. Isso, Fábio e Abu, por favor. Abu, Fabia, por favor. É isso aí. O Lovecraft foi uma grande influência tua, né? Entre outros. Não, com certeza. O livro é meio que uma homenagem ao que eu chamo dos grandes colossos do terror, né? O Lovecraft, o Alan Poe e principalmente os irmãos Green, né? Charles Perrault. Tem muita coisa de Neil Gaiman ali também, né, cara? Tem bastante Neil Gaiman. Apesar de não ser terror, mas tem muita coisa assim. Eu acho que o Yabu é isso, cara. É uma mistura, assim, desse terror aí que a gente tá falando com uma coisa um pouco mais lúdica, entendeu? Pelo que eu senti dos contos, né? De fato, a base do livro toda são os contos de fadas tradicionais que a gente conhece, Branca de Neve, Cinderela e tal, só que com uma roupagem, sabe, Lovecraft, Poe, sabe, Neil Gaiman, essas coisas, né? É, e o legal é que quando eu comecei a trabalhar no livro, né, o livro surgiu de uma epifania que eu tive, né, porque a minha filha agora tá com 1 ano e meio, mas no começo do ano, quando eu comecei a escrever, ela tinha só 1 ano, né, e ela tá numa fase, assim, obsessiva pela Branca de Neve. E então ela assistia todo dia, tipo 3-4 vezes por dia. Aí eu comecei a ficar de saco cheio, sabe? Aí, sei lá, por algum motivo apareceu na minha cabeça a imagem da Branca de Neve zumbi. Aí eu falei, pô, ia ser legal, né? Uma história chamada Branca dos Mortos. E aí eu tava na... É, eu lembro que era um domingo à noite, né? Isso. O Assagal, sei lá, tava na casa da sogra, sei lá de quem que era. Tá. Aí eu só mandei um WhatsApp pra ele falando, meu, ia ser muito engraçado, né? Uma história chamada Branca dos Mortos e 7 Zumbis. É. Mas era só pra ser tipo um free talk, sabe? Tipo, e aí, beleza? Que engraçado. Mas o Azaghal pirou eu na ideia. Pirei. Né? Falei, caraca, pirou. Começa a escrever agora. E aí a gente começou a trocar WhatsApps. E surgiram outros títulos, cara. E é engraçado como a história mudou, né, no começo até agora, né? Se transformou completamente, porque no começo a ideia era fazer, sabe, meio que uma releitura, uma paródia dos contos de fadas, né, só que numa roupagem mais de terror. Mas conforme as histórias foram evoluindo, são 11 contos, que no livro eles não estão na ordem na qual eu escrevi, mas o último que eu escrevi não tinha a plástica, né? Não tinha mais nada a ver com contos de fadas. É, né? Eu entendi o que você tá querendo dizer. Porque, por exemplo, tem alguns contos que o título já entrega a brincadeira que você tá fazendo, né? Uhum. Branca dos Mortos, 7 Zumbis, Cinderela, Hela. Olha! A Samara Punzel, essas coisas, né? Agora, tem outros contos como... Esse Samara Punzel deveria chamar Samara Pornzel. Quantas páginas tem seu livro? São 240 páginas de puro terror. Mas olha só, isso que eu tava falando, complementando meu pensamento, esses contos, você pelo título, você já sabe a brincadeira que ele vai fazer. Agora tem outros contos, como O Monstro, O Cemitério, A Confissão, O Fim de Quase Todas as Coisas, que o título não te dá a dica. E você vai lendo, você acha que não tem nada. De repente você descobre uma ligação com alguma literatura fantástica que você conhece. Você, puta, o cara foi longe pra caralho, muito bom. E aí você tem essa surpresa agradável e você entende como o Fábio Abu é um cara perturbado e criativo. Nessa ordem. Mas é verdade mesmo, esse lance de que muitas histórias surgiram de pesadelos que eu tinha, sabe? Esse, por exemplo, que você falou, né? O Fim de Quase Todas as Coisas, que descreve a Terra, sabe, em determinado ponto do tempo, como se ela fosse uma grande esfera de grafite, né? Sem nada. Uhum. Eu tive esse pesadelo, assim, a minha infância inteira. É muito bizarro. É muito bom. Esse conto é muito bom porque ele tá fora do tempo, ele tá fora de tudo. Ele pontua o livro de uma forma fantástica, inacreditável. Isso a gente aproveita pra vender o peixe aqui, mas vale a pena. Quem gosta da temática, aproveita. Porque... Não, é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima. Tanto os contos do Yabu, quanto as ilustrações do Michel. Sim, sim. Estão fodas. Quanto o meu trabalho como editor, mais uma vez. A diagramação e o lettering lá das capitulares do André Carvalho. Puta, né? Ficou foda, espetacular. Cara. Espetacular. E a capa do Rico, né? Que ficou. O Rico Mendonça, que é um baita designer. Acho que uma coisa legal pra falar desse trabalho é que eu gosto muito de... Como até foi falado no Nerdcast antigamente, que o escritor, na verdade, ele é um ilusionista, né? Ele te entrega alguma coisa... Acho que foi até o Jovem Nerd que falou, né? Ele te entrega alguma coisa pra, na verdade, te distrair do que tá realmente acontecendo, né? Uhum. E no final da história, conseguir arrematar tudo e fazer as coisas fazerem sentido, né? Eu acho que esse livro, Branca dos Mortos, esse raciocínio, né? Que é quase uma técnica, permeia, assim, acho que desde o título, né, do livro até todos os os contos, porque aparentemente Branca dos Mortos e Sete Zumbis é um livro, sabe, de contos de fadas com zumbis. Na verdade não é isso, tem sim zumbis, tem outras figuras fantásticas, mas todo conto tem um pequeno twist, assim, né, especialmente no final, né, e aqueles que não dizem exatamente sobre o que a pessoa tá lendo, né, e quando no final ela descobre, sabe, eu acho que é bem arrebatador, assim. Então vai lá, reserve o seu agora na Nerd Store, cara. Porque você já sabe como é. Você já sabe. Sério. É recorde no lançamento. Exato. É Nerd Store em polvorosa. É uma loucura. É a gente recrutando pessoas na rua pra embalar. É estoque esgotado em pouquíssimo tempo. Então, olha, a sua cabeça vai explodir. Lendo esse livro, a sua cabeça vai explodir. Sério. É algum ponto. Vocês sabem que a gente não indica... A gente tem essa política no Jovem Nerd. Exato. De não indicar paradas que não são realmente maneiras e fodas. Exato. Se vocês acham que a gente não indica um livro de uma editora terceira que a gente não goste, vocês calculem o que é um livro que nós resolvemos bancar. Exato. Nós colocamos dinheiro. A gente fala, isso aqui é uma parada foda. Vamos colocar o carimbo da Nerd Books? Vamos. Pá! É um pó pesado. Pá! É, não é barato não. Capinha dura, hot stamp. Pega o dinheiro e pá! Papel, Jovem Nerd. Papel pólen, Jovem Nerd. Olha. Pra quem não sabe, é aquele papel mais amarelado. Ah, bonito. Que as pessoas dizem que é melhor pra ler. Mais caro. Sem muito mais caro. Mas fizemos com todo esmero pra ficar um produto de coleção. Exatamente. Porque a Nerd Book, Jovem Nerd, isso, não vende livros, vende experiência de leitura. Olha só que bonito. Então vai lá, reserve o seu agora na nerdstore.com.br. Se você ainda não está convencido, você pode entrar no nosso hot site. Ah, é? Link aí no post. Sim. No hot site você tem algumas ilustrações. Sim. Você tem mais informações sobre o autor Agulfobia. Sim. Você tem os audiodramas do nosso querido, narrados pelo nosso querido Guilherme Briggs. Isso que você vai ouvir neste Nerdcast. Sim. Aliás, olha só, a gente normalmente o Nerdcast faz os audiodramas do autor, então não confunda, não são os audiodramas de livros do H.P. Lovecraft. São audiodramas de Branca dos Mortos, Sete Zumbis e outros contos macabros de Agulfobia. Tá avisado. Esses que são tão sinistros quanto os Lovecraft. É verdade. E você pode, inclusive, ler um conto, baixar o PDF, um dos contos, pra ler, de fato, né? Você tem 3 audiodramas, e você tem um conto pra você poder ler mesmo. Muito bom, muito bom. Tá. Então tá convencido agora? É só ponto como tu é. Se você não quiser ouvir o relatório sobre o último Nerdcast, pode pular para 24 minutos e 0 segundo. Muito bem, Azaghal, muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Guilherme Freitas quer saber se tio irônico é algum tio do JP. Podia ser, né? Foi excelente. O JP, cara, tem vários tios irônicos. Foi excelente, parabéns, cara. Encontros Sky Nerd acontecendo agora dia 29/7 em Curitiba e na Paraíba. Olha, sim, que bonita, a galera está se reunindo para ver Dark Knight Rises. Infelizmente a gente não pode nenhum dos dois, que a gente vai estar em Recife. Exato. Mas vão, participem, vão com a galera. Tem um link aí para vocês combinarem o seu encontro Sky Nerd. Links enviados, vários, Azaghal. Evolution of the Web. Muito bom. Um TED Talks sobre ser rastreado enquanto se navega. Ó, muito bom. O TED é sempre muito bom. GIFs animados, 25 anos de história. Olha aí. Até maneiro esses GIFs mais artísticos, né? Que são feitos hoje em dia. Você já viu? Ah, já. Que, tem um... Bem sutis e tal. É, uns movimentos bonitos. Tipo aquelas fotos de Harry Potter. Exato. Mod Face. Caralho, caraca. Que? Ai, caraca. O mundo do Harry Potter era um mundo de GIF animado, cara. Sim. Mod Face, um aplicativo para Android. Você botar a Troll Face na cara das pessoas. Olha aí. Melhores capas do Jornal Meia Hora. Ah, que a gente comentou. Muito bom, vale a pena esse link. Bigman e o Nerd Power. Olha aí, muito bom. E fotos do World RPG Fest 2012. Curitiba on the Sky Nerd. Vários vídeos. Um que eu já até comentei em outro Nerdcast, Isaac Asimov prevendo o impacto da internet. Entrevista de 1988, onde ele fala tudo sobre como seria o mundo com a internet. E o entrevistador fica muito intrigado e quase descrente. É muito boa essa entrevista. Tem legendado em português, vocês verem. Mais vídeos sobre a bolha virtual e outros vídeos legais que você vê aí no post, certo? Mas temos também as artes dos fãs também, né? Arte dos fãs. Internet amargurado por Paulo Dias. Muito bom. Não tão bom assim. Ah, cara, é bom porque tá zoando. Memelizando por Jim Pango. O Dia da Derrota por Jovem Nerd Azaghal, como promoters. Nerd Gipsy. Não, são coisas diferentes. São três negócios. São o primeiro, o Dia da Derrota. Depois tem outro, que é Jovem Nerd Azaghal como promoter. Certo. E pra finalizar, Nerd Egípcios por Rafael Correa. Muito bom os desenhos dele aí, direto na Sky Nerd. Vai ver. Esse Dia da Derrota ficou excelente, muito cara. Muito bom, muito bom. Nerdinho e Ablon por Chaos the Death Angels. Também em duas paradas separadas. É, mas o livro robótico ele tá meio esquisito, né? É que as férias dele estão chegando. Ele e tá eu maluco. Acho que ele tá overexcited. É, tá. Nerds vs Aliens por Everton. Just Everton. Just pode ser Everton. Até o nosso contador. Here Comes the Kraken por Rafael Montagoni. Montagnoli. Gnoli. Gnoli. G-N-N-H. E tem um. Esse aqui você que tem que ler. É de fuder. É, mas é. Como é que você faz? É eu que faço isso? É, você que faz. Tá escrito AI. Não, não. Você faz no Nerd Player que eu vi. Por Denis Alves. Excelente. Primeiro e-mail, Lucas Schumann. Sem idade, estudante São Paulo SP. Sobre e-mail lido na semana passada. Olha, que a gente leu sobre a distorção do tempo. Resumidamente, as pirâmides distorcem o tempo ao seu redor, mas o Monte Everest não, como sugeriu o Senhor da Oceania. Não fui eu que sugeri. Isso deve ao fato de maiores distorções no espaço-tempo serem causadas por objetos de grande densidade, não de grande massa. Como a densidade do Monte Everest deve ser muito próxima da Terra, a distorção causada por ele é imperceptível. Já as pirâmides, por serem muito mais densas que a Terra, provocam essa sensação de passagem de tempo mais devagar ao seu redor. E eu os levo o botão aqui. Outros sete nerds revoltosos dizem que a diferença é tão imperceptível que não é relevante. A não ser que envolva planetas e buracos negros. É justamente a coisa que eu tava pensando que eu não falei. Porra, sabe o que que... Sabe qual é o ponto de matéria que distorce muito mais o espaço-tempo? O planeta Terra. E todos nós estamos, sabe, em pé no planeta Terra. Então, se você ficar adorando a pirâmide, o Monte Everest, o areia, a densidade, não faz diferença, cara. É irrelevante. Vitor Lobão, 23 anos, cientista da computação Multivac. Olha aí. Canelada. Ah! A nuvem não é um servidor único. Quem disse que era um servidor único? Também não sei. É um conjunto monstruoso de milhares de servidores e muitos deles espelhados. Então, sim, eu sabia disso. Se cair uma bomba no servidor da Amazon do oeste dos Estados Unidos, o servidor leste vai assumir todas as conexões e servidores que estão lá. O único prejuízo deste caos é uma queda de performance. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim, caiu um raio. Caiu um raio lá no servidor da Amazon. Não é bem assim, a teoria é que tava na nuvem e caiu o Instagram, caiu não sei o que. Exatamente. A tua teoria tá furada porque eu já vi um exemplo mostrando que não é bem assim. Não devia ser assim, mas foi. Isso só falando da Amazon. Se vocês virem o tamanho dos data centers do Google, vocês iam ficar malucos. São quilômetros de computadores. Sim, se você encostar uma CPU na outra fazendo uma fila, são quilômetros de computadores em cada data center, para que tudo seja feito rápido e com uma cópia de segurança. Ah, sim, com certeza, mas... Mas a sua teoria de que a nuvem é completamente segura é falha. O Google já caiu. Google caiu. Não, cara, faz um mês que a internet ficou polvorosa porque o Instagram tava fora do ar. Isso, porque um raio, sei lá onde, caiu tudo. Exato, não explodiu porra nenhuma, só foi um raio. Mas que a nuvem são milhares de computadores, sim. Sim, okay, sim. A gente sabe. Tava tudo salvo, mas o negócio não teve só uma queda na performance. É, não. O negócio caiu pra valer. Caiu mesmo. Jean Anderson de Oliveira, 18 anos, destrabalhado, sem cidade. Neste último Nerdcast, vocês comentaram sobre os emoticons japoneses que são muito complicados de entender. Mas são mais simples do que parece, como por exemplo, abaixo. Eu vou falar aqui, ó. Abre parênteses, acento circunflexo, travessão, acento circunflexo, fecha parênteses. É assim que o Lucas Radaelli vê os emojis. Sim. Esse significa uma pessoa feliz com os olhos fechados. Esse tipo de expressão é muito presente em animes e mangás. A parênteses, T maiúsculo, travessão, T maiúsculo, fecha parênteses. Isso aqui é a pessoa chorando. A parte superior do T são os olhos fechados e a barra vertical são as lágrimas escorrendo de uma forma exagerada. Entendeu, Azaghal? Isso eu já tinha sacado. Já tinha visto? Já tinha sacado? Já. Aí tem vários outros emoticons aqui. Não, mas eu quero saber esse aqui, ó. Tá bom. Abre parênteses, aspas. Ai, que símbolo é esse? Boa pergunta. Que símbolo é esse? Onde tá isso no meu teclado? É um traço na horizontal com um tracinho na vertical pequenininho na direita. É um L deitado espelhado. É um L deitado... Exato, né? Caraca! Ah, e aí? Onde tracinho tem? Que eu não sei, travessão, tracinho que eu não sei, fecha parênteses. Essa aqui é clássica, significa que você falou merda e isso seria uma cara de desaprovação da pessoa. Como faz esse tracinho? Eu não sei como é que faz. Tá, aí que acho que tu precisa de um teclado japonês pra fazer essa merda. Não, mas eu vejo o nego fazer isso direto. Então, sei lá, código ASCII, cara. Como é que esse cara aqui, o cara destrabalhado, como é que ele tem um... Ah, mas aí que você tem tempo. Luiz Sandoval. Não tem cidade, não tem emprego e meio cai aqui mesmo. Tem que ser genial. 28 anos, radialista, consultor de marketing e caraca, varejo. Tu não lê, tu não lê e vai reclamar antes de ler. Tá tudo aí, filha da mãe. Porra, dos meus robôs me sabotou. Ele é pra botar separado e ele botou no texto do cara. Uhum. Então talvez eu mesmo seja uma merda, já que tem tanta informação. Luiz Sandoval, 28 anos, radialista, consultor de marketing e varejo e escritor, Uberlândia, Minas Gerais. A internet mudou muito as coisas e criou outras milhares, dentre elas centenas de palavras e acho que uma das mais usadas seja o VC. VC. Que, por sinal, foi uma das mais modificadas ao longo dos últimos séculos. Isso é verdade. VC é você, né? Só pra quem não sabe. Tudo começou com Vossa Mercê. Depois veio Vossi Mercê, Vós Mercê. Vós Mercê. Até que... Olha, Jovem Nerd. Vós Mercê eu já conhecia. Já, né? Quando já você viajou no tempo. Você... Até chegarmos ao pronome de tratamento você. Tá vendo? A bibliografia de datação mais antiga... remonta ao ano de 1665. Olha só. Com Vossancê. Vossancê, você tá gordo. Vossancê. É. Através de Dom Francisco Manuel de Melo em O Alto do Fidalgo Aprendiz, Leão, entre parênteses. Posteriormente, em 1721, Vossancê. Vossancê, já mudou. Em 1721, você. Ué, meu irmão? Meu irmão. É. Você. Você com dois S. Dois S. Porque era de vossa, né? Ah. Era você. Então, meus amigos, por que não aceitar de uma vez a chegada do VC? E digo mais, por que não viralizar a ideia de VC ser aceito pelos dicionários? Eu digo por quê. Fica a dica, ele botou aqui. É, FKDK, que ele botou. Esse cara é meio preguiçoso pro escritor, né? Por quê? VC? Você eu uso direto. VC? Mas eu uso direto VC. Não, você usa no seu, nas tecladas do dia a dia? Sim, nunca vou escrever pro Paulo Coelho nem pro Giuseppe. VC, né? VC, exato. Então, mas você entende que a palavra mudou? Vossa mercê. Vossancê. Vossancê, vossa mercê, vós mercê, você. Você tá... A palavra escrita, ela repete o som. Você não fala VC, você fala você. Sim. Então não tem como você escrever VC, teoricamente, e o cara ter que entender você. Porque VC é VC, você é você. Faz sentido. Não é? Faz sentido. Então, se as pessoas passarem a falar VC, aí realmente pode... VC vai no cinema. VC vai. Vai todo mundo falar com criancinha, né? Que vai... VC, quer comer? Mas e o C? Você que sabe não. Você, né? Que sabe. Você vai lá. Exatamente. Você pode ser... Você tá brincando. Denilson, como é que veio essa inspiração do Lovecraft? Da onde ele bebeu? O interesse de Lovecraft pela literatura veio do seu avô, Wipe Van Buren Phillips, que Entre em ti o jovem Lovecraft na biblioteca da família. Foi aí que ele começou o interesse dele pela literatura. A biblioteca da família, então eles tinham grana. Eles tinham grana, era um cara uma família de grana. Bastante abastada, né? E esse avô dele era um cara bem peculiar, porque ao invés de ele ler historinhas de contos de fadas e tal pro neto, ele gostava de ler histórias de terror. E desde que ele era bem pequeno, mesmo ele já curtia tipo, esse tipo de história, de literatura, né? É, ele gostava bastante. Dizem que desde os 2 anos de idade, tipo, ele já declamava poemas. 2 anos? 2 anos de idade. Caraca. Isso é o que dizem os biógrafos, né? Ah. Declamava poema, tipo aquele que o Afonso falou na apresentação aí, né? Fala o poema de novo, Afonso, dele. Não, inclusive tem um poema que ele falou a verdade, um poema de 88 linhas que ele escreveu com 3 anos de idade. Não. Acho que é uma coisa importante pra entender o Lovecraft. Opa! E perdoem as caneladas futuras e presentes, né? É, mais ou menos entender o mundo onde ele vivia, né? E por que que ele foi, aquele clichê que a gente sempre fala, um divisor de águas, e por isso que ele é tão importante hoje em dia, né? Porque o que você tinha antes disso, um ícone do terror que tinha um pouquinho antes dele, por exemplo, é o Edgar Allan Poe, né? Sim. E o terror que tinha até o final, até o iniciozinho do século XX, o final do século XIX, era aquele terror essencialmente sobrenatural. O que que aconteceu, que a gente já falou, né, de que é ficção científica, aconteceu da virada do século, foi esse boom da ciência, né? Eu falei, até nego zoou, falou que eu falava bunda da ciência, né? Então, aconteceu, então, o homem comum da década de 20, de 1920, 1930, ele já podia conceber, por exemplo, seres de outras dimensões, seres de outros planetas, que era uma coisa totalmente inconcebível no século XIX, na época do Edgar Allan Poe. Então, o que fez o Lovecraft ser como ele é, era que ele fazia o conto de terror, mas ele flertava com a ciência. Ou seja, os monstros não são mais lobisomens, não são mais fantasmas. Os monstros são criaturas vindas do espaço. Ah, que escroto, alienígena. Não, mas não é bem... É um troço bizarro, cara. É verdade, Eduardo. O próprio Great Cthulhu, né, que a gente fala também, o nego fala que tem aquela forma de polvo e tal, mas aquela forma em nenhum momento ela é descrita. Assim, ele descreve aquilo, mas aquilo ali não é que ele seja assim. Ele primeiro que se adaptou às forças marinhas. Isso é uma ideia que os caras fazem dele, não como ele é. Então ele fala de coisas que não seriam possíveis. Talvez o primeiro cara que começou a flertar com a ciência. Por isso que ele se tornou tão importante também nessa parte desse tempo. Essa coisa que você falou, Eduardo, é bacana, porque o Lovecraft, o pessoal diz que é um dos únicos autores que conseguem aterrorizar o leitor sem descrever o que ele tá vendo. É, isso aí. Isso é foda, é mais, né? Legal, né? Isso é mais legal, falou, Afonso, isso nos leva à questão da diferença entre o terror e o horror. Você sabe mais isso. Ou menos, né? Uhum. O horror, ele é essencialmente explícito, né? Ele te choca. Por exemplo, você vê, por exemplo, um Clive Barker, né? Clive Barker, né? Uhum. O cara, você vê o Hellraiser, né? Tanto os livros quanto o filme. O cara tem aquelas coisas de carne viva, o cara pega a navalha, se corta todo e tal. O horror não necessariamente é o sobrenatural. Por exemplo, uma cena de estupro é uma cena de horror, uma cena horrível, uma cena que choca. O terror é o contrário, cara. O terror, ele te dá coisa implícita. As melhores histórias do Lovecraft, quase todas elas se passam na cabeça do cara. Quer dizer, exato. Tem um conto muito foda que eu li dele, que eu acho que é um dos melhores, que é Nas Montanhas da Loucura. Não sei se você já li. Primeiraço que eu li, cara. Muito foda, né, cara? Demais. E o cara que é o protagonista, ele não chega nem a ver o direito monstro. O cara que tá com ele enxerga o monstro, ele vê um pedaço do tentáculo do bicho e fica perturbadaço, entendeu? Então tudo é aquilo, como é que ele... É a expectativa pro que vai encontrar. O terror é implícito. E soma isso, o livro acaba com uma frase super famosa, né? Que também ele não explica o que é tekeli-li. E você fica, que porra é essa? Por que que o Shoggoth, né? Por que que essa entidade tava gritando essa palavra? Se você explicasse, se o autor explicasse, perderia todo o conceito do terror, né? O terror dele, pelo menos assim que a gente entende, é o terror que chama assim de terror psicológico, né? Vai da interpretação do que a pessoa tá entendendo daquilo tudo ali. Que eu acho muito mais interessante. Não, mas em geral, a maioria do terror, ele tem essa parada de ser implícito mesmo, né? Tanto é que é aquela coisa, você for pegar, por exemplo, pra dar um exemplo, não o livro, tá? O filme, o It, que a gente sempre fala, né? Sim. Porra, vem aquela expectativa toda. Tô falando do filme, tá? Esquece o livro. A expectativa toda. Aí, de repente, por que causa aquela estranheza quando aparece a porra de uma aranha gigante, o nego acho escroto, por quê? Porque quebra o que é o terror, cara. Exato. O cara veio. Então, o terror é isso. O terror é o que tá implícito, né? É, no exemplo mais moderno, a gente tem aquele Cloverfield. Ah, é. Que o filme passa todo sem você saber o que tá acontecendo, né? O filme é uma coisa implícita. Mas aí não é, aí é mais catástrofe, né? Não, mas você não sabe o que tá causando. Mas o erro do Cloverfield é exatamente... É o final, quando mostra o monstro. Exato. É, sim, sim. Tinha que ser... O próprio Cloverfield, bacana você lembrar, Dave, que quando começou o projeto, o pessoal achava que o monstro era uma espécie de Elder God lá, alguma coisa inspirada nos mitos de Cthulhu do Lovecraft, por causa exatamente de ocultar uma coisa indescritível. E acabou que era só um bicho esquisito, um morcego sem asa lá. Então, esse filme deixou de ser genial por causa disso. Ele teve a chance de ser genial. Pelo menos era um monstro de fumaça, né? Perdeu um pouco do clima, filmes, né? Esses filmes todos o pessoal perde, porque é difícil você fazer um monstro verdadeiramente assustador. Então, quando você tá descrevendo o monstro, mas quando você realmente bota o monstro visualmente, é difícil você fazer. A sacada legal do Lovecraft é que ele nem tentava. Porque quando a gente fala de um monstro, por exemplo, a gente sempre vai criar uma coisa com referências que a gente tem. Por exemplo, o que é um lobisomem? É a mistura de um lobo com um homem. O que é uma criatura imaginária? O que é um dragão? Mas tu descreve um dragão. É a mistura. É um dragão, mas você. Sentar é sinistro, mano. Eu tenho medo pra caralho. Mas o lance do Lovecraft é a questão, não é do susto, né? Na minha forma de entender, assim. É o clima que ele sugere, né? É o horror que indescritível que eu falo. É inominável, né? Ele dizia, né? É uma história de clima. Tanto que você vê quando o nego faz um filme baseado nas histórias dele, todos os que eu vi eram fracos. Porque os caras fazem um filme e querem passar por uma parada visual que não bate com uma parada visual. Não, então, é exatamente isso que eu tava falando, né? Porque você, por exemplo, você vai criar, tava dando exemplo, você vai criar um dragão. Como é que você descreve dragão? Ah, asas de morcego, escamas de cobra e tal. Você sempre mistura com coisas que existem no mundo real, né? É isso que você funciona. O que ele fez também, não sei se... Eu não tenho envergadura literária pra dizer, mas eu acho que foi original nesse sentido, que foi justamente tentar passar uma coisa que, pô, se esses bichos são de outras dimensões, são transcendentais ao pensamento humano, então eles são mesmo indescritíveis, né, cara? Então não estamos falando só de bicho, não. Tem um conto foda dele, que é A Casa das Bruxas, né? Que é o cara, ele vai pra uma casa onde morava uma bruxa e tal, e ela fez os feitiços dela lá e tal, e ele fica estudando lá as paradas dela, e ele... Ela tem um portal, tem um portal pra outra dimensão. Só que esse portal fica numa quina. E ele se abre num ângulo que, assim, aí eu não tenho como explicar, nem o cara explica. É um ângulo impossível, né? É uma parada, é por isso que ele funciona bem pra cacete na literatura e não no cinema, não visual. Porque o que se passa na sua cabeça. Por isso que o cara vira o mestre da parada, entendeu? Que realmente não tem como se descrever. Só complementando um pouco o que o Denilson falou sobre a história de vida do Lovecraft, né? Acho que é meio aquilo que a gente tinha conversado outro dia, sabe, Jovem Nerd? Que todo mundo tem daddy issues, né? Daddy issues, problemas com o pai, né, cara? Ele tinha muito problema, não só com o pai, que morreu prematuramente, né? Ele morreu quando o Lovecraft tinha 3 anos. Já tava escrevendo poemas. Já tava escrevendo, já tava lendo história de terror. Já tava lançando livro. Mas dizem que o pai dele era, acho que era vendedor de joias, vendedor de alguma coisa assim, e ele viajava muito, né? Era um cacheiro viajante. Um cacheiro viajante. E ele contraiu sífilis e acabou sendo, né, internado. Ficou meio maluco e tal. Porque ele não só viajava, né? Ele viajava e dava as suas saidinhas, né? Exatamente. Mas isso é uma parada que o Yabu falou, que eu não sabia, e isso explica muita coisa. Explica, cara, muito, porque, muito. Porque se o cara... Você sabe que sífilis, na época, não tinha cura, né? Porque sífilis era uma parada que deixava o cara maluco. Fica doidão. É. Eu não sabia, mas pelo que o Abu tá falando, tem tudo a ver com as histórias do cara. Mas Yabu, será que ele criança acompanhou, tipo, visitou o pai em algum sanatório, sabe? Com 3, 4 anos de idade, ele ia dirigindo pra lá. Se acompanhou o pai, eu não sei, mas por falta do pai, ainda tinha mãe que também ficou louca. Ele. E dizem também que durante a infância dele, depois que o pai morreu e tal, a mãe costumava vesti-lo com as roupas do pai, sabe? Ô, que beleza! Aí a criança vai... Deve fazer um bem! Faz um bem pra criança! Ele sempre foi uma pessoa muito perturbada, né? E aí você junta isso com um avô que lê pra ele histórias de terror pra dormir, não. Você consegue explicar por que a maioria das histórias dele eram baseadas nos próprios pesadelos que ele tinha. E ele fala muito isso, né? Que... as histórias dele, muitas foram baseadas em pesadelos, em sonhos mesmo, Fábio. Sim, exato. Inclusive uma chamada o depoimento de Randolph Carter foi que é maravilhosa. Isso, é maravilhosa. Bom, e além de ter todos esses problemas, né, com o pai, com a mãe, né, com a figura paterna que era o avô dele veio a falecer durante a adolescência dele, né, e aí o cara pirou de vez, né, porque o avô era quem sustentava a família, e eles tinham um nível de vida razoável, né. Eles acabaram tendo que se mudar da casa onde ele viveu toda a infância dele para um cortiço. Tipo, e para piorar as coisas mais ainda, ele sofreu de uma doença que deixava a pele dele sempre gelada. Chama poiquilotermia. O Lovecraft? Aham. Uhum. Caraca! Então ele ainda não ia pra escola, sabe? Então ele ficou doente assim, tentando salvar a esposa, que tinha uma doença terminal também? Não, isso foi na adolescência dele ainda. Ah, tá. Foi. Pegaram a referência ao Batman? Não, ninguém pegou. Nossa! Ele foi autodidata por causa disso, né? É, ele estudava sozinho em casa, ele lia muito. É, eu acho que uma criança que 2 anos tá escrevendo, ela realmente não precisa ir ao colégio. Eu acho fantástico esse tipo de história que, tudo bem, ele é um escritor de horror, né? De terror. Não, é horror não, é um escritor de terror. Mas é fantástico que tenha saído desses problemas todos ainda uma pessoa criativa, que sabia se expressar, que deixou uma marca no mundo, né? Porque normalmente esse tipo de coisa deixa as pessoas pra baixo e muita gente simplesmente não... Se veste de morcego. Se veste de morcego, vai, exatamente. Vai bater em bandido. Inclusive, Alexandre, é o seguinte. Muita gente tem uma ideia errada dele, dizendo que ele era insociável. E, na verdade, não era isso. É que ele tinha pouca condição financeira, né? Depois do colapso financeiro do avô, né? Da morte do avô e tal. Mas ele gostava muito de viajar e se comunicava muito com as pessoas, principalmente através de carta. Ele tinha vários pen pals. Incluindo o criador do Conan. Pen pals. É? Peraí, o que é? O Azaghal descobriu um negócio novo. Não, não, eu estou familiarizado com o termo pen pals. Era uma, né? Sim, hoje em dia, praticamente todas as pessoas que você conhece são, não são pen pals. E-mail pals. São keyboard pals. Keyboard pals, exato. Key pals. Key pals. Não, mas então... A minha análise é correta. É porque a nova geração que nasceu com internet... Não, mas hoje em dia as pessoas não se conhecem pessoalmente. Não, não, eu sei, mas... São todos que pau. Não, mas é, parece que a pessoa que nasceu depois da internet, ela acha que antigamente as pessoas não se comunicavam. É, que as pessoas ficavam na rua jogando bola de gude. Mas era muito comum as pessoas terem esses pen pals, as pessoas que, né, viviam mandando uma carta pra outra e tal. E muitas personalidades do passado a gente conhece, passa a conhecer um pouco mais da vida do cara por causa das cartas que ele passava pras pessoas. Né? O que é muito louco, né? As pessoas, elas... esse negócio de pen pal é um negócio muito louco. Porque a pessoa entrava pra um clube, né, pra se comunicar com outras pessoas que ela não conhecia, era tipo a terapia, né? Então, e Lovecraft, ele escreveu, segundo dizem aí, em torno de 100 mil cartas durante sua vida. Caraca! Começou aos 2 anos de idade, ele tem que... Mas ele escrevia pra uma pessoa só, essa pessoa também devia ser um fenômeno, né? Porque tinha que responder, né, cara? Não aguentava mais, né? Chegou mais uma no fogo, né? Puta que pariu. E ele escreveu tantas cartas que hoje o valor comercial delas é relativamente baixo, sabe? Inclusive, se você procurar no eBay, você consegue comprar algumas. É, porra. Mas originais mesmo? Sim, tem uma aqui. Papel da época? Tem 100 mil. Exato, caraca. É que nem aquela de bandagem que a gente achou lá na Normandia, né? Exato. Um bilhão daquela merda sobrando. O que você pode fazer se você quiser e tiver com tempo sobrando é começar a comprar e tacar fogo nelas. Ah, aumentando o valor de mercado. Faz post-it, começa a usar pra fazer final de ano, confete. Lista de mercado. Quanto é que é o Eabu que falou? Tem uma aqui no eBay por $4,675. Tá barato, meu irmão. Justo. Acho justo. E tá com 15% de desconto, hein? Cinderela, por Apofobia. Cinderela ouviu seu estômago se queixar da fome, pressionado pelo justíssimo vestido. Havia muitas horas desde que fizera a sua última refeição, um quebradiço pedaço de bolo seco. Nem precisou erguer a mão. Logo foi rodeada por 4 garçons, oferecendo-lhe bandejas cobertas por doces que eram pequenas relíquias. Lembrou-se das aulas de etiqueta de Griselda e Anastácia, que ela aproveitava para assistir enquanto limpava a casa. Mesmo faminta, pegou só uma pequena pérola de chocolate envolta em pétalas de rosas. Provou e achou bem sem graça, quando enfim olhou na direção do trono e viu, pela primeira vez, o príncipe, tão belo e tão másculo. Tinha a pele massageada pelos confortos da vida e os cabelos tão arrumados que pareciam ter sido penteados um a um. Céus, ele é tão bonito! Admirou-se Cinderela. Era como se o ar entre os dois tivesse se convertido em eletricidade, capaz de reduzir todas as concorrentes de Cinderela a corpos horrivelmente carbonizados. Do alto, o rei arregalou os olhos antes de bater na palma da mão do grão-duque com a sua própria. Tão logo pôs seus olhos sobre Cinderela, o príncipe se levantou. Griselda e Anastácia comentaram com a mãe. Quem é ela, mamãe? De onde ela vem? É a princesa de algum reino? Não sei, mas ela me parece familiar. Comentou a madrasta intrigada, incapaz de reconhecer a enteada com roupas tão elegantes. O filho do rei caminhou até Cinderela. As mãos dela tremiam de emoção quando ele gentilmente tocou à direita. Naquele momento, congelado no tempo, o mundo inteiro silenciou. Todos no baile, bestificados, testemunhavam a inevitabilidade daquele amor, tão certeiro e sonoro quanto o encontro de um corvo morto com o chão. Dançaram uma valsa suave, tocada por um pianista até pouco tempo desconhecido, contratado pelo rei especialmente para aquela ocasião. Olhavam-se com a ternura de velhos adúlteros, bailavam como se houvessem ensaiado aqueles passos por meses a fio. Não trocaram uma única palavra. Nem o nome dela, o príncipe perguntou. O brilho dos olhos era o idioma no qual ele declamou o que a desejava. E ela, pudica, consentiu, antes de se entregar ardentemente àquela inebriante paixão. E a trocar primeiro juras de amor e depois nomes sujos, tapas, gemidos e sussurros que se derramaram num grito extasiado, clamando por deuses há muito esquecidos. O pianista tocou os últimos acordes da valsa, que enterraram de vez as esperanças de todas as outras moças do baile. Muitas já reconheciam a derrota, como as irmãs Griselda e Anastácia, que ainda tentavam levar doces para casa, mas foram repreendidas por um pigarro do garçom. Chegou então o momento com que Cinderela tanto sonhava, e pelo qual tudo daria. O príncipe tocou levemente seu queixo e o ergueu. Ela fechou os olhos e sentiu os lábios se tocarem, ganharem vida e começarem sua própria dança. Os braços de Cinderela amoleceram, seu corpo ficou mais leve e seu espírito ergueu voo. E então, o relógio soou a primeira badalada da meia-noite. Ao fim da 12ª, não haveria mais lugar no inferno. Um dos penpals do nosso querido Lovecraft era Robert E. Howard, criador do Conan. Conan! Será eternamente lembrado. Pen Pals, né? Pen Pals. É porque Pel é colega, né? Pel. Tô ligado, tô ligado. Pal. Mas é bacana. Vamos ficar mostrando a caneta pro outro. O que o Conan Schwarzenegger diria dessa amizade aí? There's nothing wrong with that. I have a whole bunch of pen pals. Alone's one of them. Cara, isso é muito legal, porque quando, na época, eu cresci lendo, eu comecei lá com Edgar Allan Poe também, meu background de terror foi com Edgar Allan Poe também, Lovecraft, Stephen King, todo mundo ali relacionado, claro que em época é diferente, mas eu li tudo ao mesmo tempo. E aí quando eu fui nos quadrinhos e eu lia muito Conan também, eu notava essa coisa muito similar, que, porra, eu falei similar, né? Similar. É que você pronunciou na língua do Cthulhu. Inominável o negócio. E aí assim que eu falo o Lovecraft, pra vocês saberem, então... Lovecraft. E aí eu notava essa coisa, o Conan chegava lá, né? E tava lá o Xaltotum, sei lá, Xaltotum, abrindo um portal maluco, e o Conan falava, stop it! Stop this madness! E aí eu falava, pô, mas essa entidade me lembra um pouco a coisa do Lovecraft. Aí depois que eu fui saber que, como eles eram amiguinhos de caneta, eles pegavam emprestados, no caso mais o Howard, né, sangrava um pouco a mitologia do Lovecraft, sangrava um pouco pro Howard, e eu achei isso legal. Com certeza, e dessa mistura nasceu uma das melhores histórias do Conan, que foi a Torre do Elefante, né? Demais, cara. Que é basicamente isso, o Conan invade uma torre que tem um monstro lá dentro, né? Ele sobe a torre, chega lá em cima, enfrenta os inimigos, só que quando chega lá em cima ele encontra o monstro, que é tipo uma cara de elefante, assim, bicho meio grotesco, né, cara? Só que esse bicho é tipo um bicho do Cthulhu, que eles tinham umas asas, eles singravam o espaço e encontraram na terra o seu lar, né? E foram, ensinaram magia ao ser humano, depois foram escravizados por eles, né, cara? E até tem um, como é que fala? Não é cliffhanger, não. Como é que fala que é? Plot twist, né? Não, plot não, twist. Não. Cliffhanger seria um gancho final? Plot twist. Não, plot twist. Plot twist é quando você muda a perspectiva. Então tem um plot twist que no final o monstro tá lá em cima, nem é um bicho maligno, né, cara? Mas ele é um bicho que tava sendo escravizado pelo feiticeiro que ensinava magia pra ele e tudo. Mas era um bicho bem com esse estilo, assim, de, como eu falei, era um alienígena. Mas não um alienígena de porra de nave espacial, né? Era um bicho extradimensional que chegou na Terra há muitos anos atrás e por aí vai, né? Exato. Excelente. O tamanho das entidades, não só físico, tamanho físico, mas essa coisa um pouco assim que os físicos atuais, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, quem conhece aí a física atual, eles falam muito assim, o pessoal pergunta hoje, mas será que realmente estamos descobrindo vários planetas aí que possivelmente sustentam vida? Como é que vai ser esse contato alienígena? E esses físicos atuais, eles falam muito assim, cara, se você considerar que algumas galáxias têm, vamos somar só 1 milhão de anos, uma espécie que vive lá fora, pode simplesmente nos tratar da mesma maneira que a gente trata umas formigas quando a gente passa do lado do formigueiro, ou a gente simplesmente ignora, ou às vezes a gente pisa, sacode o pé e segue em frente. E o Lovecraft fingia, ele brincava muito com isso, que as entidades, elas estavam, muitas delas, pouco se lixando para a humanidade. Nós éramos quase que um suor, né? Nós éramos um resultado de uma série de coisas e a gente sobrou aqui. E isso fazia parte do que enlouquecia também as pessoas. Os cultistas se você pensar como um deus antigo e um bando de adoradores seus, o que é a humanidade? A humanidade era nada pros caras. Eles já estavam lá antes de existir o tempo, eles estavam lá antes de existir tudo. Pô, um adorador humano é uma poeirinha ali. Exato, nós somos o... É chorume ou serume? Nunca sei. Chorume. Nós somos o chorume, né, do que veio antes. Era bem nesse nível, assim. Algumas histórias dele colocam a gente bem nesse nível, assim, baixo. E a ideia é que esses seres estão aprisionados em outras dimensões, né? E que, segundo a mitologia lá, quando as estrelas estiverem no alinhamento certo, eles vão voltar novamente ao planeta e dominar tudo por aqui. Cidade de Relay, não é isso? É, a frase que eu tentei falar no começo, que eu tava com o pão na boca, diz isso. Opa! Valeu, pão! Pão na boca! O pal, né? O pal, né? Pen pal. É aquela frase de dizer em sua casa, em Hilaia. Não sei como é que pronuncia Hilaia. Como é que é, Denilson? Hilé. É difícil, né? Vai de cada uma a pronúncia aí, né? A frase famosa de Cthulhu é tipo isso. Em sua casa, em Hilé, ou Hilé, o morto Cthulhu espera sonhando. Ele espera sonhando o seu retorno, né? Exato. Todos eles, alguns deles estão adormecidos na terra, no ar. Aí a cidade vai sair quando eu tiver a conjunção estelar, não é isso? Uma coisa assim. Exato. Mais uma vez, que eu falei no início, é um flerte com a ciência. Isso é magia? Ou será que alguma linha magnética que atravessa o espaço? Ou será que são os campos gravitacionais? Não se sabe, entendeu? E é pra você não saber mesmo e flertar com essa brincadeira. É, porque isso era uma nova janela aberta de criatividade, né? Pra muitos autores nessa época, né? Esse flerte com a ciência aconteceu justamente na época, década de 20 e tal, com as revistas pulp, as grandes aventuras misturando a ficção científica com a fantasia, Flash Gordon, esse tipo de coisa, que é, era simplesmente uma nova perspectiva sobre o universo, sobre o mundo, né? Que era semente criativa para muita gente que vivia naquela época, né? Quando começou a nossa evolução tecnológica mais absurda, né? Sim, as coisas começaram a mudar muito rápido, muito rápido, né, cara? Tanto que, se você lembrar, na década de 90, existia uma janela criativa pra clonagem, quando eles fizeram a Ovelha Dolly, né? Quando foi notícia e tal. Só que as coisas mudam tão rápido, existia um surto de histórias sobre clonagem. Filmes, livros, Dolly, novela. Guaraná. O Dolly? Hã? Ah, tá. Pô, não, cara, Guaraná, não. Pô. Guaraná clonado? Não, é por causa do nome só. A piada... Você tá vendo? Você foi procurar um significado mais científico na piada, não. A piada era o nome mesmo. Fraquíssima e barata. Não, e já que você falou de revistas públicas, só fazer um parênteses histórico aí, pra também a galera entender, já que ele tá falando do Robert Howard também, é porque esses caras escreviam mais contos e novelas, né? Noveletas e tal. Isso foi resultado do meio onde eles estavam inseridos. Então, por exemplo, o Tolkien, né? Que tá falando de fantasia e tal, por exemplo, em relação ao Robert Howard, o Tolkien tinha um tempo pra escrever um livro gigante. Isso. Enquanto o Robert Howard, Lovecraft, escreviam um conto porque era o que se adaptava nas revistas. O resultado foi histórias, eu sou fãzaço de Tolkien, mas só colocando a diferença. Histórias extremamente mais dinâmicas e rápidas, né? O Conan é assim, por exemplo. Começa, tem uma introdução, babá, já porradaria em finalização, acabou. E é bem rápido. E o Lovecraft também, foi um resultado disso também. Vários contos do Lovecraft, ele era um pouco insatisfeito exatamente por esse caráter de ter que escrever rápido, ele mesmo dizia. E a história era um pouco corrida, não tinha como aprofundar em muita coisa. Alguns contos clássicos dele ficaram um pouco apressados, segundo ele mesmo dizia. Mas você vê como é que a coisa se adapta, Afonso? Que justamente isso, cara. E aí ficou uma coisa maneira, por outro lado, porque cada conto contava um pedaço da mitologia, sacou? Transformando no que ele é também. Ele tem uma inter-relação entre si também, né, Eduardo? Sim. Os contos, então, né? Todos os contos ou grande parte, ou basicamente uma linha dele? Não tem ligação de personagens. Por exemplo, tem um culto lá que aparece num conto e aparece no outro, entendeu? Sim, sim. Mas, como eu falei no começo, ele fazia essa... Ele deixava transparecer um pouquinho que existia um pano de fundo detalhado, mas ele não detalhava de cara. Não, mas eu quero dizer o seguinte, ele construiu todo o universo dele, e tudo faz parte do mesmo universo, é isso? Então, a ideia é... Que o Asimov, por exemplo, o Asimov... Tem uma linha de robôs, que são os contos deles relacionados a robôs, contos e livros, e eles todos são do mesmo universo. Você consegue traçar uma linha de acontecimentos através dos anos, desde a década de 90, que pra ele era futuro, até o futuro lá no, na casa do caralho. Esse é o universo robôs. Mas ele também tinha várias outras obras e que ele não tava nem aí pra essa linha e tal, entendeu? Então, mas o Lovecraft, ele também era, ele tinha uma linha de contos no mesmo universo, mas não necessariamente toda a obra dele, é isso? É mais ou menos isso aí. O problema é que você não tinha, ele nunca publicou, o Denilson pode me corrigir se eu estiver falando merda, mas até onde eu sei, ele nunca publicou, tipo, uma enciclopédia oficial da porra toda. Entende? Não, que eu saiba, não tem uma... Esse seria um nome excelente, diga-se de passagem. Na verdade, após a morte dele, Afonso, um dos correspondentes dele, né, que ajudou muito a assim, divulgar a obra dele, Auguste Derleff, ele que, na verdade, tentou sistematizar alguma coisa, né? Isso, e foi muito criticado, porque ele chegou a interpretar algumas coisas e o nego falou, não, de forma não, equívoca, né? Exato, por isso que é complicado. Ele mesmo não sistematizou nada, na verdade. Mas eu acho mais legal. Eu por exemplo, sou contra esse tipo de coisa. Se o cara morreu e o intuito dele, ou talvez tenha sido até sem querer, seguindo a linha do que o Eduardo acabou de sugerir com a dinâmica da narrativa dele, talvez ele, sei lá, no final da vida até planejasse, vou publicar a enciclopédia completa da porra toda. E aí morreu antes, eu acho muito mais legal você ficar somente com os pedacinhos, com as dicas. Eu acho que ele nem planejava isso, porque ele não... morreu assim meio rápido, não foi uma parada que foi ter sido planejada, não. Foi inesperada a morte dele, né? A morte dele não foi planejada, isso? Não, é porque, cara, uma doença pontina gigante, não foi, ele não tinha 93 anos, ele morreu jovem, então o cara não tava pensando em parar. Sim. É, mas na verdade a morte dele foi meio que prevista, porque ele tinha câncer no intestino, né? E, e não se tratava. É aí que as versões divergem um pouco, porque até onde eu sei, ele realmente era meio isolado assim da sociedade. Tipo, ele não gostava de se tratar, não gostava de ir ao médico e tal. Peraí, mas isso não tem nada a ver com ser isolado da sociedade. Isso é você ter um receio da máfia branca, né? Existe um receio da máfia branca, cara. Naquela época, nos anos 30, dependendo do tipo de câncer que ele tinha, o tratamento não fazia grande diferença, né? Vamos falar a verdade. Mas teoricamente os fatos que levaram ele a desenvolver esse câncer eram meio óbvios, né? Porque ele passava semanas se alimentando só de feijão em lata. Caraca, o esquema Rorschach? Meu irmão! Semanas. Esse cara devia peidar mal. Pra caralho, cara! Essa puta... E o fedor era indescritível. Imagina! Inominável. A gente começou isso e não voltou pro assunto, que era falar da relação dele com o Robert E. Howard. Assim, eles eram muito amigos, né? Ele, o Lovecraft e o Howard. Tanto que depois que o Howard morreu, que ele veio a cometer suicídio, depois que ele soube que a mãe dele, que tinha entrado num coma, ela recebeu um prognóstico bem, bem difícil e tal, e disseram pra ele que ela não ia mais acordar, né? Então ele simplesmente se matou com um tiro na cabeça, e quando o Lovecraft soube disso, ele meio que desistiu, sabe? Definitivamente de tratar o câncer dele e morreu um ano depois. Ah, foi um ano depois do Howard? Sim, um ano depois, sem nunca ter publicado um livro. O quê? Ele só publicava na Weird Tales. Caraca, olha só, cara. Ele era super underground, então. É, o trabalho dele nem era... Ele não era underground, gente, ele era bizarro. Ele foi um cara super bizarro. Ele só foi reconhecido depois. Eu vou ser um artista underground contra o sistema, não. Ninguém escolhe ser artista underground, assim. Ele era bizarro. Ele era o estereótipo, assim, do nerd mesmo. Não. Claro que é. Que isso? É o estereótipo do nerd. Não, ele... Tolkien, Howard, esses caras eram todos nerds. Ele era estereótipo do coveiro, mano. Valeu. O nerd tinha mais é que ser zoado mesmo, cara. Pô, Zagal, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Pois não. O que é ser nerd pra você? É só com uma brincadeira e virou um negócio. O monstro por apofobia. Quando uma noite eu lia um tomo interdito, escrito a sangue sujo em idiomas ancestrais, ouvi um bater na porta seguido de um grito que atirou minha alma em fossas abissais. E eu indaguei: quem és? Por que me perturbais? E dos versos do Corvo de Allan Poe, fiz manuais para estes que testemunhais. A criatura adentrou e me olhou, consumiu por completo minha paz. E eu clamei: piedade, anjos celestiais! Vi um monstro disforme cuja feiura congela, como se rascunhada por Deus em traços banais. Juntos compunham uma abominável tela, pincelada pelo diabo com sangue e água ras. E a criatura disse: ouve, meu rapaz! Desde pequeno mundo eu rondo, numa busca vã por meus iguais. Meu crime castigo mais hediondo foi nascer com feições chacais. E ele disse: não sou do diabo o capataz. Ao me ver recém-nascido, minha mãe caiu dura. Meu pai, desconfiado, observou os sinais. Furioso, logo lhe deu uma bela surra ao concluir casos extraconjugais. E ele chorou: em nada eu lembrava meus pais. Fugi de casa, encontrei abrigo junto a dois colegas fraternais. Mas logo os três corremos perigo, dois disparos foram fatais. E ele orou: que descansem em paz. Ao longe estava o atirador. As balas voavam, sás, trás. Fiz-me de morto em meio ao horror, banhado em sangue de chacinas tais. E o caçador cuspiu: aqui o maldito jaz. Ao anoitecer, vi uma casa decadente, habitada por uma velha incapaz. Adentrei o curral sorrateiramente e deitei-me junto aos animais. E a velha ouviu aus, uis e ais, pois nem cão nem cabra suportava minha feição. Pelos deuses escarrada, sou banido em seus portais. Sono do demônio ou assombração, viver é minha maldição. As coisas belas encontram em mim seus funerais. E ele disse: nunca fiz nada demais. Por onde passo, causo espanto. Contudo, não quero olhar para trás. Se me deixares ficar em qualquer canto, serei de teus escravos mais leais. E eu gritei: jamais! Pelo Deus que ambos tememos, te expulso de meus umbrais. Vai destilar tua discórdia e teus venenos em tuas profundezas infernais. E ele disse: arrepender-te um dia vais. Abismado, vi partir aquela fera, que olhou para trás e disse as palavras finais. E então compreendi o que a besta era. Monstro ou assombração são coisas irreais. E ele disse: sou um pato e nada mais. Vocês estão falando de universo expandido, mas esse universo expandido é de autoria do Lovecraft. Sim. É dele, não é o outro cara que escreveu o universo expandido. Não. O que tem de universo expandido dele? Por que é expandido e não universo? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. Vocês estão chamando de universo expandido algo que é feito pelo próprio autor. O que difere uma coisa da outra? Exato. Por que não é o mesmo universo? Entendi, Jovem Nerd. É o cara pegar aquela pontinha solta, aquela pequena hérnia que saiu de onde deveria estar. Ah, fazer um spin-off. É isso. Isso, e esticar. E falar assim: tá, eu sei alguns elementos, eu vou juntar e vou acrescentar algumas outras coisas. Entendi. Mas isso realmente não faz muito sentido, né? Se o universo é o universo que ele criou, não é o universo expandido? É o universo dele numa curva que ninguém tinha visto. É isso que eu queria dizer. Eu falei que ele flerta com a ciência, cara. O universo está sempre se expandindo. Ah, que pariu. Ele flerta com a ciência. Mas e aí? Mitologia do Lovecraft tem muito a ver também com o meio acadêmico, né? Por isso da Universidade Miskatonic. Ele foi um autodidata, sempre quis entrar na universidade, mas devido aos problemas psicológicos que ele teve, não entrou, né? Então ele escreveu nos contos dele sobre essa Universidade Miskatonic, que nada mais era do que a Brown University, que era a universidade que ele queria estudar, que fica na cidade natal dele, Providência. É muito bom você ser autor, né, cara? Porque você não faz as coisas, você não consegue realizá-las em vida, você escreve sobre elas. Tá aí o nosso querido Abufobia, o que ele não realizou em vida, ele escreveu sobre. E realizou em morte, né? Não, ainda não, peraí, pô. Mas é interessante falar esse negócio da faculdade, da universidade, porque você vê que o Lovecraft, ele foi um cara que ele foi moldado pela desgraça, sabe? Tipo, aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele, como o Alexandre falou, ele usou isso para construir coisas, acho que até piores, né? Por exemplo, o fato de ele não ter entrado na faculdade foi por azar, porque na verdade ele passou nos exames de graduação, né? Mas devido ao colapso financeiro que a família dele teve e tal, ele meio que pirou com a mudança de casa e tal, quando eles tiveram que ir morar no cortiço, e acabou não indo pegar o diploma na escola. E por causa disso, ele nunca conseguiu frequentar a faculdade. Você vê que... guardaram o diploma pra ele? Sacanagem, cara. É, eu não sei como é que era na época, né? Sei lá. Filho da puta esse cara aí. Naquela época, você tinha 10 dias só. É. Não buscou seu diploma, o reitor lá rasgava e botava na fogueira. Ih, caraca, eu não busquei meu diploma até hoje? Será que fudeu já? Já era. Já era? Já era? Não, tô brincando. Então, mas tudo olha... na vida dele que tinha que ter dado errado, deu errado, sabe? Mas olha só, eu estou sentindo um tema de que talvez uma coisa que o Stephen King reclama muito, que as pessoas associam o trabalho do cara necessariamente ao que aconteceu a vida dele. Vocês acham que pra que ele criasse isso tudo obrigatoriamente... O Stephen King reclama disso? Não, ele reclama assim, o cara escreve sobre coisas horrorosas porque ele está extraindo do trauma do vovô que lia e tal, do vovô até não, mas assim, por exemplo, a gente sugeriu que o pai dele morreu lá, como morreu de sífilis, a loucura, né, talvez tenha tido esse papel e aí influenciou e tal. Agora, eu não acho, a minha visão aqui, pessoal, que um autor necessariamente tenha que extrair dos traumas pessoais para poder criar um cenário que não tenha nada a ver com ele. Agora a gente puxa um gancho perfeito, obrigado, Afonso Lando, pro nosso querido Fábio Abu. E Abu, você escreveu um livro sobre maldito. Contos malditos. Um livro desgraçado. Da onde, e eu me apavoro ao perguntar isso, da onde você extraiu aquilo tudo, cara? Porque tem violência, tem sexo, tem morte, tem tudo que você possa imaginar. É muito, muito interessante essa pergunta do Afonso, porque o Lovecraft dizia que ele se inspirava muito em pesadelos que ele tinha na infância, né? Uhum. E nesse livro maldito que eu escrevi, tem muita coisa de pesadelo que eu tinha também, sabe? Olha só. Você se inspirou no Lovecraft? Muito, super. A todo mundo. Todo mundo que escreveu horror ou ficção científica, depois dele, mesmo sem saber, tem influência dele, sabe, cara? Influenciou outros caras que você gosta, que você nem sabe, exatamente. O próprio Stephen King, né? Teve uma influência dele. Game, por exemplo, o Hellboy tem uma influência forte do Lovecraft. É, Hellboy? Qual dos contos do Branca dos Mortos e Sete Zumbis tem uma interferência direta do Lovecraft? Bela Incorrupta tem muita, muita coisa, que é a versão Twisted da Bela Adormecida. Adormecida. Isso. É. O que eu achava legal do Lovecraft é que ele estava à frente do tempo, no sentido de que ele não era, como a maioria dos homens eram na época, egocêntrico a ponto de dizer que o homem compreende tudo. Ele vinha com o conceito de que a nossa mente, ela era tão primordial ainda, que quando... Ela vislumbrava a razão da nossa existência, ou, né, uma janelinha daquilo que a gente realmente fazia parte, ela não conseguia... Grava. Exatamente. Não conseguia lidar com aquilo. E aí ela enlouquecia. O próprio termo Cthulhu, né, ele diz que essa transcrição em fonemas humanos é nada mais é do que uma simples tentativa, né, porque o nome original, ele é pronunciado por uma laringe que sequer é humana. Né? Então, não tem como você transcrever o nome Cthulhu, então... É, porque, na verdade, ninguém consegue nem pronunciar... É, exatamente. Ninguém o Jovem Nerd tem uma ótima pronúncia de Cthulhu. Opa! Como que é aí? Ué, como é que é? Você falou uma vez. Cthulhu? Cthulhu? Cthulhu? Não sei, começa, não. Tem mil... A gente tem que apelidar ele, né? É, e todas estão erradas. Porque ninguém consegue se aproximar do som gutural que deve ser, né? Os mais cara, o som é só o que é captado pelos nossos ouvidos, né? É o som real, né? Cara, e outra criação muito interessante dele aí, que correu o tempo, né? A gente vê até na internet pessoas acreditando piamente que existe mesmo, é o Necronômico, né? O Livro Proibido dos Mortos, né? Ah, isso era demais. Necronômico. Era não, ainda é. O Ash pegou, né? O Ash pegou pra ajudá-la. É porque ele usou também muita coisa da religião suméria também. Então misturou um pouco, né, cara? Então ele fez essa... É verdade. Esse curto-circuito aí entre o que é verdade, o que é a invenção dele, etc. E aí misturou, né? Tem até um conto, Eduardo, chama A História do Necronômico, né? Que ele mistura fatos que aconteceu na história da humanidade com a história fictícia ali do... Esse livro que ele inventou. Mas como é que é? O que é o Necronomicon canon da... mitologia Lovecraftiana, exato. É um livro mágico que contém segredos do universo e que, estando na mão de pessoas, pode liberar, assim, vamos dizer, os deuses do universo, né? E que foi que estavam aprisionados, né? Ele foi escrito num surto louco pelo Abdu, alguma coisa, não era? Qual o nome do cara? Você lembra? O árabe louco, né? Abdu Azhed. O livro é uma semi-entidade, quer dizer, o livro não é só um livro. O livro ele mexe com a cabeça de quem possui o livro. Ele tem vida própria, né? É, ele tem vida própria. Ele é um portal barra entidade, ele fica tentando o possuidor do livro fazer as coisas que são do interesse do livro. É claro, porque assim, o RPG Call of Cthulhu traduz isso muito bem. Ele simplesmente diz que quanto mais você lê o livro, mais você vai perdendo ponto de sanidade. Tá explicado. Quer dizer, quanto mais você se emprenha naquela mitologia, quanto mais você aprende sobre aquela mitologia, mais você fica maluco mesmo, porque foi como o Afonso falou, você não tem pra onde sair. Você descobre que, porra, que você vê coisas que estão além da tua compreensão. Então você se perde, né, cara? Cara, eu acho que esse livro tá perdido lá por volta de São Lourenço, hein? Mas essa coisa do Necronomicon e dos outros elementos dos mitos, o que eu achava foda é que o Lovecraft não chegou e falou assim, olha só, o meu mundo é o seguinte, os deuses chegaram, fizeram não sei o quê. Não, não, não. Ele escrevia os contos dele dando pequenos hintzinhos, né? Dando pequenas dicas. Alguns personagens mencionavam que o Necronomicon... Ah, porque isso aqui, uma vez eu li um trecho retirado do velho Necronômico escrito pelo louco, não sei o que, não sei o que. E ele não falava mais do Necronômico. E aí você continuava lendo o livro e tipo, que livro foi aquele que ele falou? E aí quando você lia outro conto dele, ele mencionava o árabe que escreveu e um pedaço de uma cidade onde ele morou. Então você ia percebendo ao longo dos... Hoje a gente sabe todos os mitos, né, do Lovecraft, mas conforme ele ia escrevendo, você vê que existia um pano de fundo que ele não entregou de cara. Ele usava, Afonso, não sei se tu vai concordar comigo, mas ele usava muito. Por isso, os protagonistas eram figuras de pessoas normais, geralmente. Claro, isso te criava uma identificação muito foda. Voltando àquele conto, que foi, acho que um dos mais maneiros que eu já li, nas Montanhas da Loucura. Primeiro que eu achei foda quando eu comecei a ler, porque quando eu comecei a ler esse livro, é um conto ou uma novela, se não me engano. Eu tinha acabado de ler um livro do Charles Darwin, que ele passa aqui no Brasil. E esse conto, cara, nas Montanhas da Loucura, ele é escrito, depois você dá uma olhada, é com a mesma linguagem de um naturista, né? Naturalista, né? Naturista. É pelado, naturista. Naturista, naturista, naturista. Mas eles têm lá a sua linguagem, né? Mas é. Qual é o certo aí? Naturalista, né? Não tem errado. Nessa situação não tem errado. E é isso, né? Os caras pegam um avião e vão fazer uma exploração na Antártida. Não sei se é na Antártida ou se é no Polo Norte. É Antártida, É na Antártida, beleza. Aí, cara, assim, a história toda é essa. E o cara vai descobrindo coisas, eles metem uma daquelas brocas, né? Arrebentam a geleira e vão puxando coisas, eles fazem isso mesmo, hoje em dia, né? Vão puxando coisas fósseis, coisas assim, e começa a aparecer uns pedaços dos bichos que eles não entendem, e aí a história vai se desenrolando, mas a maneira como ele escreve, cara, é a visão de um cara totalmente normal, totalmente comum, sem entender aquilo. Então te coloca num clima, puta, muito foda, cara. Muito, muito maneiro mesmo. Um game, por exemplo, que tem uma influência muito grande do Lovecraft é aquele jogo Silent Hill. Sim, exato. Tem um cagaço inacreditável. O negócio do terror psicológico. Muito, cara. E, aliás, eu acho verdade. Que o Silent Hill consegue realmente dar uma nova visão pra algo aterrorizante. Porque um dos monstros que eu realmente acho muito temível... Eu não sabe, eu não tenho medo de diabão, de chifre, do alien. Ah, tu não tem? Já tá velho. Esse conceito de diabão vermelho já tá velho. Ah, mas se bater na tua porta, tu vai se cagar bonito. Viu? Apareceu o diabão da lenda na tua porta, meu. A sua sorte é que com aquele chifre não atravessa a porta. Mas, cara, o Pyramid Head é um bicho perturbador, cara. É um sem forma, né? Exato, cara. É uma... Ela não chega a ser sem forma. Não, mas ali... é uma brincadeira com algo inconcebível desse mundo de local. É um cara com uma cabeça de pirâmide. E isso é perturbador, cara. Quando você cria uma imagem com elementos que normalmente não estariam associados. Exato. Uma pessoa com uma pirâmide na cabeça. Aí você cria esse terror na cabeça da pessoa. Enquanto o cérebro dela tá tentando compreender aquele conceito... É, isso aí. Você pira na batatinha. Essa que é a parada que a gente falou antes, isso aí repetindo agora. Porque, assim, você não tem as referências pra associar aquilo. Isso. E aí dá um curto-circuito na mente, né? Vocês estão falando de videogame? Vou fazer só uma sugestão, então. Tem um jogo semi-recente, saiu pra PS2, PC e Xbox, que eu gosto muito. Eu achei que ele capturou, porra, vários... Achei, não. Ele adaptou muito bem, na minha opinião, vários contos do Lovecraft numa história só, chamado Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, Os Cantos Escuros da Terra. Um jogaço, principalmente porque é um jogo em primeira pessoa, mas não é de tiro, necessariamente. A bala acaba toda hora, você tem que fugir muito mais do que atirar. Ele lida com a coisa do do terror, se você ficar encarando os monstros ou as imagens, você começa a entrar em pânico, a tela começa a distorcer. E, a cara, insanidade, né? Isso, ele mexe com a insanidade em um jogo de primeira pessoa de um jeito que transcreve muito bem, na minha opinião, o que é os mitos de Cthulhu dentro da obra do Lovecraft. Assim, recomendo. Uma coisa que ajudou isso foi que, há algum tempo, né, esses contos estão todos, essas obras estão todas em domínio público. Tem muita gente que usa aquilo, faz filmes e tal. A gente mesmo, ontem, estava assistindo, o Blue Hand estava aqui em casa, a gente estava assistindo um filme antigão que a gente parou para ver, Enigma do Outro Mundo. The Thing. The Thing. Ah, o meu filme de terror favorito, esse aí. É, irmão, isso aí é Lovecraft puro. Esse daí foi baseado nas montanhas, a loucura que você tá falando, hein, Eduardo? Mas é baseado nele, será? Não, o Carpenter, ele queria... Tem uma semelhança, né? Ele queria fazer, tanto que ele fez uma trilogia, né, meio que inspirada na obra do Lovecraft, mas não sei se ele... Não lembro por que ele não conseguiu, mas tem sim, tem essa coisa, assim, do horror indescritível. E esse filme capta justamente isso que você tá falando, que é perturbador, né, que você não tem muito, né, referência pra entender. Cara, um outro filme bacana é com o Sam Raimi, o cara do Jurassic Park, o doutor... Só que não. O professor principal né? Me deu branco agora. É Neil, como é que é o nome dele? Sam Neill. Não, Sam Neill. Sam Raimi é o diretor. Isso, diretor. Desculpa. Tem um filme muito bom com o Sam Neill também, chamado, acho que é In the Mouth, na Boca da Loucura. Of Madness, que é sobre um escritor que começa... Ninguém nunca viu esse filme? Não. Cara, esse filme é muito foda, é sobre um... In the Mouth of Madness, né? In the Mouth of Madness, é sobre um escritor, assim, estilo Stephen King também, nos tempos mais contemporâneos, que ele escreve uma série de terror, que as pessoas que ficam viciadas nessa série, elas começam a pirar. E aí começam, tipo, um cara... pega um machado depois de ler a série toda de terror do cara e esquarteja um monte de gente. Aí não. É interessante esse filme. E é muito interessante, porque aí o Sam Raimi, ele é contratado do editor... Sam Raimi. na cabeça. Ele é contratado pra ir atrás do autor que desapareceu antes Eu vi esse filme, sim. Esse filme é legalzinho. Cara, é legal. É um filme de terror muito bacana que ele pega essa parada também do terror, onde é uma cidade isolada, uma cidade que não tá no mapa e você só consegue chegar de maneiras também completamente loucas. É um filme difícil de descrever, o que combina muito bem com o Afonso, um do filme que eu acho, na minha opinião, assim, desse tempo assim, que eu tô pesquisando e vendo um pouco mais a fundo Lovecraft, é aquele filme Dagon. Do diretor Stuart Gordon. Eu acho que ele captou bem a questão, assim, daquele vilarejo, assim, atormentado por forças sobrenaturais, né? O Ainsworth. Tem um filme que eu não sei se é bom, mas que também tá na mitologia do Lovecraft, não, com Johnny Depp. Falou Lovecraft. Tá rolando direto, falando Lovecraft. Tá rolando direto, o apito tá louco. Vai ter uma contagem no final do programa. Baseado na obra do Lovecraft. Já falei, em vez de colocar o último portal. A porra do apito, me desafia, maluco. Já falei que eu sou brasileiro, eu falo Love, Wagner Love. Lembra você de Wagner, fala Wagner? Lover? Não. Você tá muito romântico. Tá maluco. Tá, já deu muita coisa do Lovecraft, tá? Olha aí, falou de novo. Falei não, vocês estão vendo coisas. Cara. É, só perguntar, só olha aí nos comentários, galera. Tá falando Lovecraft ou não? Pode falar, o cara já morreu. Mas qual o nome? Qual o nome do filme do Johnny Depp? Eu não sei, não. É O Último Portal. Em inglês é The Ninth Portal. Ah, não, esse filme é ruim pra caralho. É ruim, é bom? Não sei. Não. Eu achei bonzinho o filme, não é ruim, não. Não é, oh meu Deus, que maravilha, mas é bonzinho. É interessante, concordo com o Blue Hand. Ele é interessante, tem uns conceitos assim. É engraçado que tem muito filme que pega emprestado os elementos, mas apesar de já ter caído no domínio público, ninguém adaptou, por exemplo, A Sombra de Innsmouth, que seria um bom tema pra fazer. O próprio Montanha da Loucura, o como é que é o cara do Hellboy quer fazer também, cara. Não, mas aí você cai naquela parada, aquele problema que a gente falou, que nenhum filme baseado na obra é bem necessariamente é bom, né, cara? Então, mas esse filme Dagon, né? Eu não vi, mais ou menos. Esse então, Dagon acho que é meio direct do vídeo, assim, ele não teve muita... Dagon? Mas na mesma cidade do Sombras de Innsmouth? Não, Dagon é a entidade que a galera de Innsmouth cultua, né? Cultua. É. Mas a gente pode até falar um pouco do conto, né? Que é irado, né? Que é maneiro pra caramba. Fala. A gente falando mais ou menos de filme, tem esse conto aqui também, eu acho que é outro conto icônico dele, que é Sombras sobre Innsmouth, né? Isso. Falei certo? Mais olha novo. Lá, hein? Não sei. O conto é de quem? Lovecraft. Ah, tá. Não, deixa o Dudu falar. Sabe o que então, assim, é o seguinte, ele vai pra uma cidade praiana, não é isso? Que tem um culto lá, né? Isso, é uma cidade praiana. A uma entidade chamada Dagon. Só que assim, tem umas criaturas que aparecem, que assim, nesse conto é engraçado, porque ela é... Eu acho que o próprio Lovecraft e a própria mitologia já coloca esses bichos como criaturas sobrenaturais. Deep ones, deep ones. É, mas sabe de uma parada, cara? Quando eu li esse conto, eu te juro, eu entendi aquilo como uma parada totalmente na cabeça do cara. Porque em nenhum momento o cara fala que... eu vi uma sombra que caminhava que nem um peixe. Você, entendi, como leitor, eu como sou um leitor desconfiado, de suspense, eu tava entendendo muito aquilo como... é um cara que tá corcunda, entendeu? O cara não deixa explícito. Passa totalmente na cabeça do cara. Assim, a gente sabe hoje, que a gente conhece a mitologia, a gente sabe que realmente eram criaturas. Entendi. Mas se você lê o conto, fica subentendido se é ou não é, entendeu? Por isso que é tão foda o conto. Concordo com você. Pra quem não conhece o conto todo, o cara, ele tá buscando informações sobre a árvore genealógica dele, algo nesse gênero. Ele vai parar numa cidadezinha, que é bem assim de pesca, né, e tal. Uma vila de pescadores, né? Isso. E aí ele, pelas investigações... Tem aquelas paradas, o Afonso, que vai um ônibus, o próximo só daqui a 3 dias, um negócio assim, né? É, aí ele começa a desconfiar e tal, e ele começa a fazer muita pergunta, e você vê que a cidadezinha é pequena e tal, e o nego, olha, não fica fazendo muita pergunta não, cara, isso aí ninguém mexe com essa parada. Aí tem sempre um cara bêbado, que ele dá uma garrafa lá de meia lá, e o cara começa a falar que existe um culto a uma entidade do mar que traz riquezas. A ordem esotérica de Dagon. Exato, e aí é louco, começa, muito doido o conto. Começa essa psicose que o Eduardo tá falando, dele ele achar que tá sendo perseguido e achar que tá vendo realmente as pessoas híbridas, a ideia de que esses seres, os Deep Ones, né, os das profundezas, estariam cruzando com as pessoas há muitos anos ali da cidade e resultando em pessoas misturadas. Mas eu concordo. Então, essas pessoas misturadas é que eu digo, por isso que, assim, não deixa claro. Leitor, você tem razão. Se o bicho é um bicho mesmo, ou se é alguém com problema na perna, entendeu? Outra coisa importante que você colocou aí, que também é maneiríssimo, a gente tá falando das influências dele, né? Isso vai muito de encontro, essas ordens esotéricas, com essas ordens que estavam crescendo na época, década de 20 e 30, começou meio que um crescimento de certas ordens esotéricas, dentre elas, uma das mais importantes era aquela Aurora Dourada, que é do Aleister Crowley, né? Vocês já viram falar mais ou menos, uh-huh, né? Já ouvi falar, mas não sei nada. Tá na música do Raul, tá na música do Raul. É aquela parada assim de... música do PC, o Raul só cantou. Essas ordens esotéricas ficaram famosas nessa época, assim, que eram ordens que estudavam mitologias egípcias e tal, e criavam uma espécie de ordem de magia. Na época elas eram vistas, assim, como satanistas, né? Muita gente hoje em dia vê elas como ordens libertárias, ordens... Mas enfim, não vê o caso, né, do que elas são. Mas era uma realidade na época crescente, eles se inspirou muito nisso para fazer esses cultos também. Ele tinha uma visão até muito criticada de certas religiões e certos povos, né? Assim, ele ateu, chamava... né? Por ele ser ateu, ele até não... Talvez não devesse ter essa visão muito assim, mas ele chamava, por exemplo, certos cultos, certas culturas de bárbaros, e ele... Existe um... Quem não era branco, descendente de inglês, né? Exato. Existe um tom, assim, racista em algumas das descrições dele, que são uma realidade, assim, infelizmente. Pra o cara época, tinha. Né? Pra época. Pra época. Aquela coisa que vocês até falaram no programa sobre Tintim. Existia um pensamento ignorante sobre esse tipo de assunto, mas que não prejudica o trabalho dele. Acho que tem que ver dentro do contexto. Eu não conheço a obra dele, mas o que eu li é que esse comportamento, essa atitude dele é mais relacionada ao comportamento, à cultura, do que a traços étnicos, entendeu? Sim. Mas... Até porque ele tinha um desprezo, pela raça humana como um todo, né? Aí eu não tenho como te o problema podia ser negro, branco, amarelo. Ele já não gostava de ninguém, né? Isso fica muito claro nos textos dele, sabe? Esse é um desprezo / descaso, sabe, que ele tinha pelas pessoas, que, sabe, que eu acho difícil encaixar racismo nisso, sabe, porque ele meio que não gostava de ninguém. Como é que é? Do boxe tem um boneco, esses dizeres, né? Não é preconceito, eu odeio todo mundo. É. fim de quase todas as coisas. Purabufobia. Durante a maior parte do tempo em que vagou a esmo pelo cosmo, o planeta conhecido como Terra não teve relevo, cheiro e nem cor, semelhante a uma grande e vazia esfera de grafite com superfícies perfeitamente planas e entediantes. Preso às memórias da época em que as areias do tempo ainda caíam, Charon costumava visitar aquele planeta esquecido e sentar-se no vazio, igual a todos os outros vazios, por onde um dia passou o rio Estige. Foi quando uma ninfa curiosa, vinda de alguma estrela ou sonho perto dali, aproximou-se e perguntou ao ancião o que ele fazia num lugar tão desolado. Charon contou-lhe que sentia falta dos homens. À exceção de registros em volumes há muito perdidos, há poucas evidências de que eles tenham realmente existido. Mas Charon, por ter transportado cada um deles em seu barco, do primeiro ao último, pelos rios Estige e Aqueronte até as portas do Hades, era um dos poucos que ainda se importava em lembrar. Tão pequenos e tão frágeis. Era um pouco mais do que um amontoado de tecidos, ossos e pouca consciência, descreveu. Mas por breve instante, reinaram sobre seres muito mais poderosos e dignos. Contou-lhe sobre suas emoções, tão únicas e efêmeras. Riu de suas criações, vistas como meros deboches pelos deuses, erigidas com base em interpretações obtusas de suas leis. A visitante ficou estupefata ante os relatos de espécie tão notável que desapareceu de forma tão repentina como se os deuses quisessem apagá-la de seus livros. Ao lado de Charon, a ninfa percorreu a lisa esfera de grafite, tentando imaginar onde outrora houve cidades, florestas e sonhos. E em meio a todo aquele vazio histérico, Charon apontou o dedo para a única construção remanescente. É uma casa, disse o barqueiro. Coisas inomináveis aconteceram aí. Personagens e feitos que por milênios inspiraram pesadelos. Foram-se seus habitantes, vieram os outros. Foi-se a floresta, vieram as cidades. Foi-se o mundo, vieram os demônios. Foi-se o tempo, veio nada. E da era dos homens, esta casa foi tudo que restou. A ninfa se aproximou da construção e tocou as paredes esbranquiçadas, feitas de barro e pedra amontoados sobre lascas de árvores. Abaixou-se para passar pela pequena porta redonda e observou o interior repleto de objetos de formas indecifráveis. Depois de alguns instantes em silêncio, perguntou: diga-me, barqueiro, qual o nome do homem que construiu tal maravilha, capaz de resistir ao tempo, ao vento e ao fim? Homem, riu Charon. Não foi um homem quem construiu esta casa. Foi um porco. Contos inesquecíveis de, assim, pra quem quer começar, pra quem se interessou nesse Nerdcast, pra quem quer começar a ler a obra de H.P. Lovecraft, pra onde o cara começa? O que, que é legal pra ele pegar? Então, o conto, um dos mais importantes aí de Lovecraft é o Chamado de Cthulhu, que é um conto que vai aos pouquinhos colocando a pessoa em contato aí com toda essa mitologia, os mitos de Cthulhu, né, como Lovecraft escrevia. Então, mas é... o cara, você não precisa ter lido nada anteriormente pra poder entender. Nada. É o conto fundamental aí. Pode passar também por Nas Montanhas da Loucura, que também tá dentro dessa linha. E um conto também muito interessante, que une um pouco aí da ficção científica com o terror, que é uma das características de Lovecraft, é o conto A Cor Vinda do Espaço. Também é um conto bastante interessante. E por aí vai, né? Uns quatro primeiros contos aí pra pessoa ler e começar a entender, seria esses daí. Então, mas vamos falar deles. O Chamado de Cthulhu é um conto sobre uma investigação que começa quando um personagem descobre um artefato, que é um baixo relevo, uma escultura, né? E a partir disso daí ele vai começar a investigar, descobre várias coisas, enfim, relacionadas a essa questão aí dos seres do espaço que estão tentando voltar pra Terra, né? Então isso aí seria o Chamado de Cthulhu. Mas aí tem toda a coisa do o monstro Cthulhu. É, peraí, é o seguinte, é uma série de investigadores, vamos tentar resumir assim, que cada cientistas, um... Cientistas, né? É, cada um a partir da sua fonte, um descobre a estátua, outro o diário e tal, que vão descobrindo que existe o culto a essa entidade de Cthulhu, até que a gente descobre que houve uma embarcação que chegou na misteriosa cidade que eu tentei pronunciar lá, que é Hilé. É. E aí você tem eles abrindo lá os portões da puta que o pariu e o Cthulhu acordando. Mas isso não aparece no conto, né? Eles mencionam, não é isso? Isso, tudo é contado a partir de relatos. Até deixar claro que é um estilo de escrever que ele tem até uns certos diálogos, mas ele é como se, é meio quase como se fosse um relatório, né, cara? Isso. Assim, não é muito... É descritivo, mas é assim, é o cara contando pra você. Só tô te contando uma história, não vou abrir parênteses falando o jovem... Abre parênteses, jovem nerd. Falou tal coisa, não. Falei, o jovem nerd primeira pessoa, disse, né? O jovem nerd me disse que... Três pontos, entendeu? Isso, aham, aham. E até desprovido de emoção um pouquinho também. É mais como um relato mesmo de exploração. Isso que é maneiro, exato, isso que é maneiro. No caso aí, o relato é meio policial, né? Nesse caso especial. Sim, sim. Uhum. E mais aquela questão que a gente falou antes do racismo, né? Se eu bem me lembro, o culto eram os afrodescendentes, né, cara? Esse era o afrodescendente mesmo, não é? Uhum. Não é politicamente correto. Não eram os descendentes africanos, não era isso? Acho que de um racismo. Era porque, por exemplo, esses caras se comunicavam com dificuldade com os policiais. Então se tornava alguma coisa mais oculta e mais obscura. Porque eles não tinham uma linguagem, não sabiam falar direito inglês, entendeu? Então é como eu tô dizendo, é pra se tornar um troço mais difícil, de, né? Mais oculto mesmo. Não por os caras serem negros, entendeu? O culto é porque ele aproveitou a fama que o voodoo tinha e o culto é um voodoo style. Isso. O culto onde eu participo é tipo um culto de voodoo. A descrição que ele dá, o jeito que ele vai entender é que seria um culto de voodoo na Louisiana, só que não é bem voodoo, né? Ah, bem da verdade, a raça negra, ela era associada com religiões exóticas, ainda que, né, por conta da ignorância da galera, você associava a isso. Então, acho até que hoje, pergunta... né? Até hoje, né, cara? Muitos, até hoje, né? Religiões afro-brasileiras são religiões que às vezes o cara, é macumba. Às vezes até acha que é satanismo, e a religião tem nada a ver com isso, né? Exato. Eu falei raça aí, o pessoal fala, mas não existe raça negra, raça branca. Eu usei pra exemplificar, tá? Pelo amor de Deus aí. Senão eles vão ter que pedir pra mudar o nome do grupo Raça Negra, né? Cara, falar em Raça Negra, essa semana eles estiveram no Faustão e foi um frisson no Twitter, eu queria entender por quê, cara. O Call of Cthulhu, ele data de quando? O ano eu não sei. 1926. Então, 26 é que você passa, 26, né? Então, porque eu tô achando uma relação muito próxima ao King Kong, que é um filme de 1933, se eu não me engano. Um pouco, né? Sim. Tem o culto ao monstro, né? Aquela coisa toda e tal, só que tomada de uma forma mais fantástica, mais... palpável. O King Kong é diretamente... o culto do King Kong é diretamente uma religião animística daquelas africanas tradicionais, né? Só que em vez de... eles adoravam os animais, só que o animal é um animal gigante. Uhum. O Lovecraft é um pouco diferente, porque na verdade é uma parada... como uma religião normal, onde são deus, a diferença é que o deus é um alienígena. Então, mas não existe o contato do culto com o deus? Não existe. É a estatueta. Eles têm uma representação do deus, mas eles não têm um contato com o próprio. Mas alguns personagens descrevem o Cthulhu e esses seres que eles chamam de os grandes antigos através de sonhos, né? Que é a linguagem que eles encontraram para se comunicar com os humanos. É uma linguagem inferior. Às vezes nem necessariamente se comunicando ativamente, mas era como se o Lovecraft sugerir que a mera presença dos Elder Ones, desses antigos, perto da Terra, ou até enterrado mesmo, causava pesadelos nas pessoas. Sim. E aí, sem querer, as pessoas esculpiam imagens e sentiam e acabavam criando cultos, achando que era uma coisa proposital. E aí, quando a determinada entidade acordava, era tipo assim, eu nem chamei vocês, entendeu? Eu só tava dormindo aqui. Ele brincava um pouco sempre com essa coisa de como somos pequenos. A gente achou que tava exaltando o cara pra quando ele viesse, ele vai salvar todo mundo. E quando ele acorda, ele tá cagando pra todo mundo. Isso era legal. Eles falou aí desses contos, eu ainda acho que um excelente pra começar é esse, Nas Montanhas da Loucura. Eu ainda acho que ele é menos icônico, né, do que o Call of Cthulhu, né, porque o chamado de Cthulhu fala do próprio Cthulhu mesmo, mas também esse é muito bom, cara, porque é um cara, como eu falei, né, um cara totalmente normal, que é colocado numa situação de exploração, encontra lá uma cidade que estaria perdida, tudo, e ele, mais uma vez, ele não vê o bicho, né, então ele fica tudo na cabeça dele. E outro que eu acho excelente também, cara, é esse da Casa das Bruxas, porque não tem nada necessariamente do Cthulhu, dos mitos, assim, né, é um troço que você pode até levar pra uma coisa mais científica, né, que abertura de portais e ângulos, aquela coisa que até a gente já falou em Nerdcast sobre o Carl Sagan, falou da quarta dimensão, e tem um pouco a ver com isso também, entendeu? É, todo conto, na verdade, é baseado nessa parte das dimensões e que a bruxa em si seria uma mulher que lidava com isso. E ela teria desaparecido nessa casa que o cara vai de propósito, mas fingindo que não, pro mesmo quarto onde ela desapareceu pra tentar descobrir como. Isso, e no quarto tem um portal, né? Uma passagem ali pra outra dimensão, né? Azul ou laranja? Que pra ele ver esse portal... Essa foi boa. Zagal entendeu. É que pra ele ver esse portal, novamente, aquela coisa da quarta, que pode ser entendida como uma quarta dimensão. O cara, você precisa ter o ângulo certo no momento certo pra enxergar ele, né, cara? Então, e é uma coisa meio inimaginável também. Essa coisa inimaginável, isso é uma coisa engraçada que eu vi uma vez na internet, um quadrinho sacaneando. Eu acho que até tem aqui, da HP, do Lovecraft Impressora. Já viram isso? Cores inimagináveis. O cara fica. Pô, cores inimagináveis, deve ser um barato. Tá? Que tem a ver com o conto do meteorito, né? Da cor que veio do espaço. Brinca com... É outro conto interessante aí, né? E puxa pro lado da ficção científica, né? Um tipo de uma cor que vem do espaço, né? Que domina os habitantes ali daquele vilarejo e vai tomando conta, vai, vamos dizer assim, etemizando as pessoas ali, né? Mas, de novo, ele na verdade, ele diz que o que quer que esteja tomando conta ali da fazendinha, da cidade, é indescritível. E aí a melhor maneira dele descrever seria como se fosse uma cor. O que deixa você, leitor, muito, muito cabreiro. Muito vago, né? É muito vago. E ele gosta muito desse termo, né? Do tal do inominável, né? Tem até um conto que é só sobre isso, né? Que é só pra explicar o que é o tal do inominável, que é fantástico. O fantástico também é você ir colecionando os nomes que ele dá pros seres cósmicos. O Lovecraft é um dos melhores que dá pra fazer. Você vai pegando as entidades, aí você vê lá, anotei alguns aqui, Amnutseba, o Devorador de Estrelas, Gishugs, o Som das Águas Profundas. É sempre um negócio assim, fulano, a Cabra de 7000 Olhos. O nome do cara é sempre um conceito também. Uhum. Qual é aquele bicho que é tipo uma planície? E aí você tem no meio dele se mexe um troço que toca uma trombeta. Então, olha, ele vai até o horizonte, assim. Outra dica pra quem quer ler Lovecraft, né? Que é uma coisa que eu as primeiros contos que eu li dele, eu não gostei muito. Por quê? Porque antes eu lia muito Allan Poe. E o Allan Poe, ele tem, assim, um tipo de escrita que no final, ele dá uma moral, dá tipo um gancho. Ele vai te preparando e no final tem um super fechamento. Exemplos. Aquele do cara que tá enterrado, que você não sabe o que é, né? Uhum. Não vou falar também pra não dar spoiler. Aquele do gato na parede. Tu já falou que o cara tá enterrado. Não, mas não é isso, pô. Não é isso. Uhum, não é isso. Tô zoando. O gato na parede e tal. Tudo aquilo ali, né? E aí tem um deu final spoiler que fecha que o mesmo. Deu spoiler que o gato tá na parede. Não, então tá. Então vamos lá. Tô brincando. Tô sacaneando. Esse foi spoiler mesmo, Ah, mas foda-se. Mas foda-se. Ah, cara, lê. Vários spoilers aí de todos os pontos, é. Sabe qual foi o primeiro contato que eu tive com o Edgar Allan Poe? Foi jogando videogames. Olha só que engraçado. Porra, cara, que jogo. Agora eu vou falar o jogo mais underground de todos, cara. Chama-se... É da série Tex Murphy, o detetive noir do futuro. Under a Killing Moon, uma série de... Terceiro jogo numa série de... Olha só! Ah, eu não estou sozinho. Eu ouvi uma reação de Afonso. Caraca, muito obscuro, cara. Era um jogo... Era um jogo noir com atores, né? E aqueles cenários blue screen com tudo feito por computação gráfica. Gabriel Knight, assim. Gabriel Knight, exatamente. E aí, no final do jogo, tinha uma passagem foda do Poe lida pelo James Earl Jones, entendeu? Então era uma porra. Ele chegava... Cara, eu lembro até hoje... O Sadum falando. Ele chegava... He had come like a thief in the night, and one by one dropped their avalos, and died each in the despairing posture of his fall. And darkness, and decay, and death held illimitable dominion over all. Cara, eu lembro disso até hoje, cara. Isso é momento nerd absurdo! Puxou lá do fundo do baú. E isso me fez gostar de Allan Poe, procurar, não conhecer ninguém pra me ajudar na época, né? Edgar Allan Poe. Eu fui procurar, eu fui ler livros do cara. É muito foda mesmo. Tipo, só um textinho já chamou a minha atenção. Com o James Earl Jones ajuda pra caralho também. mas é fantástico. Geralmente são contos assim, né? Que tem esse final, assim, que fecha. É bem pensado. Então, Lovecraft é diferente, né? Assim, se ele não tem um final que você possa dizer que é um final heróico ou um final que... Não. O final, o cara sempre se fode, geralmente, o protagonista. Se vai investigar, então tá roubado. Não é um final então, feliz, assim, né? Não é nada, assim, o lance tá não longe, é... É outra coisa. É um terror mais psicológico. Então, só pra vocês saberem. Não vai esperando esses super ganchos do final que... Né, não, isso é coisa do Allan Poe. O Lovecraft é diferente, né? É por isso que eu tô com você, Eduardo, quando eu recomendo o Nas Montanhas da Loucura. Porque, por exemplo, o cara vai pelo mais famoso do Call of Cthulhu e se depara com uma série de descrições, depoimentos, e realmente não é muito bacana, assim. Acho que o Call of Cthulhu é mais pra quem gosta mais do Lovecraft e já entende essa pegada dele. Mas começar pela Montanha da Loucura, você começa com uma narrativa um pouco mais tradicional, mais humana. Uh-huh, cara, mas, uh-huh. mas tem contos bons também, que nem... Tem o depoimento de Randolph Carter. Isso, o caso de Charlie Dexter Ward, por exemplo, muito interessante. O Reanimator foi adaptado Reanimator. De pontas soltas, né, no cinema e tal. O Reanimator? Olha só. É o Reanimator. Mas o Reanimator é legal. Mas o filme não tem nada a ver. Tem. Se baseia em algumas coisas, mas... o Reanimator, ele traz... de novo aquela figura, sabe, do cientista que quer trazer as pessoas de volta à vida e tal. Universidade Miskatonic. É verdade. A Universidade Miskatonic não é a Universidade de Loucos, não. É, acho que é, cara. mais ou menos. Um pouquinho. Será que descobrimos? E vai mostrando, acho que são 5 ou 6 contos nos quais ele vai mostrando a progressão, né, desse cientista em busca do que ele chama da reanimação. Né? É até contado num estilo um pouco Sherlock Holmes, assim, que quem conta é o amigo do West, né, que é o Reanimator. E o próprio Lovecraft não gostou muito desse conto, né? Ele tinha meio às pressas, parece, né? Uma coisa mais comercial, assim, né? É. Tava precisando uma coisa... dinheiro lá, escreveu e... É um Frankenstein um pouco mais macabro, eu acho. É. Mas eu no gosto cinema muito. Fez um relativo sucesso. Cult, né? O Lovecraft é meio cult, né? Na verdade, né? Não é todo mundo que conhece ele, enfim. Né? Olha aí, até o cara do site oficial tá chamando de Lovecraft agora. Eu ouvi também.